chama, Senhor, jardim, Senhor, lua, sem amor, amor, sem cidade. Eu sei você só sou. Precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinho, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Eu sei você, que saudade, porque que vontade de ver renascer nossa vida. Precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Meu amor.